Vinícius, toca essa viola aí pra nós. Deixa comigo, Alessandro. Você é meu amor, te quero de novo. Te ensino a fricotar, fricote no fofo. Eu vou te lambuzar, de aba de coco. Bumbum bate com dum, fricote no fofo. Vem aqui, te quero do meu lado. Solta esse cabelo pra dançar. Vem aqui, te quero do meu lado. Nosso amor já vai se transformar. Vem aqui, te quero do meu lado. Solta esse cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Você é meu amor, te quero de novo. Te ensino a fricotar, picote no fofo. Eu vou te lambuzar, de água de coco. Bumbum bate com dum, picote no fofo. Fofa, vou fazer cê picotar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vem, vem, vem. Sou seu namorado, vem, vem. Que calor danado, vem, vem, vem. Você é meu amor, te quero de novo. Te ensino a fricotar, fricote no fofo. Eu vou te lambuzar, de água de coco. Bumbum bate com dum, fricote no fofo. Vem aqui, te quero do meu lado. Solta esse cabelo pra dançar. Vem aqui, te quero do meu lado. Nosso amor já vai se transformar. Vem aqui, te quero do meu lado. Solta esse cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Você é meu amor, te quero de novo. Te ensino a fricotar, picote no fofo. Eu vou te lambuzar, de água de coco. Bumbum bate com dum, fricote no fofo. Fofa, vou fazer cê fricotar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sou seu namorado, vem, vem. Que calor danado, vem, vem, vem. Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado, vem, vem, vem. Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado, vem, vem, vem. Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado, vem, vem, vem. Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado, vem, vem, vem. Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado, vem. Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado,